296225 on the ground at 26. Approach the taxi to main apron via taxiway Fox Alpha Juliet, gate number 6. Fox Alpha Juliet, system 06, thank you. São 3171, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Então 3171, decolado aos 28, chame o controle em 120 na cima 8. 208. Controle de 3171. A 3171, contato radar na decolagem, sobre a vista da São Bruno para o nível 320. 320, via. Controle Federal 9972 estabilizou. Federal 9972, complete a aproximação, chame turno frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. A 3171 autorizado lá na Prodileda. Prodileda. Federal 9972, na final da 10 estabilizado. Federal 9972, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 3 nós. É livre pouso na 10, Sideral 9972. 9972, o solo aos 32, táxi via Alfa Kilo até o Pátio 6. Alfa Kilo, Pátio 3, será o 9972. Bom dia, passarelo 2221, Passarelo 2221, bom dia. Pronto, cópia. Passarelo 2221, autorizado para Barreiras via Whisky 42 e conforme roda do plano, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5140, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Correto, passarelo 2221, reposte para o feedback funcionamento no pátio 3. Vai, foi uma próxima, tá? Na frequência 118, decimal 95. 18, Papo 5, aí. Salvador, bom dia, o Rio 5973, né, estabilidade LS da 5973, o número na frequência do controle. Oh, desculpa. Dois Salvador, bom dia, o 5973 está estabilizado em LS 90. E o 5973 tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento calmo. Autorizado pouso, vento calmo, Rio. 973, solo aos 38. Pegue táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, segurar o 73, Rio. Controle, bom dia, Gol 1093, Pátio 1093. Gol 1093, Pátio 1093, Pátio 1093. Foi na prova pelo, desce para 4 mil pés, o ajuste no 0,4. Pelo Salvador, bom dia, o Azul 5126, frente da Charlie com 23 megas. Azul 5126, bom dia, Pascoal. Primeiro confirmado? Pronto, copy. Permitido, pronto, copy. Azul 5126, autorizado para Confins, via UPSLU 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Alefa, após Alefa direto Tozop. Onde intercepta a aerovia. Transponder 5141, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado com fim, nível 360, Upper Zulu 21, decola no perfil da Argo 1, transição Elefa, onde intercepta, aliás, Elefa, direto do Zócio, onde intercepta a aerovia. 5141 no transponder e o controle 20, decimal 8, azul 5121. Correto, azul 5126, reporte pronto para o feedback saneamento do portão 8. Vai reportar. Polo 093, luto para 2010, o ajuste na 014, atualizado a LSX, da pista na 0, reposta estabilizada. 2014, chama estabilizado, né, 093. Estacionamento azul 5126, ponto 8. Autorizado azul 5126, reporte táxi. Autorizado reporte táxi, ponto 8. Autorizado no parte 3, na parte da. E o passarelo VVV do NO para o táxi está com 30 no POB, 6 horas alternando Goiânia. Passarelo 2221 autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte da Sri India. Reporte pronto no ponto de espera, NH 104. Gente, autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, quando pronto vai informar o 2VVV. Para o táxi azul 126, 102 a bordo, 4 horas de autonomia, Galeão. Azul 5126, autorizado o táxi, inicialmente até o Travessa 612, aguarde para prosseguir. Até o Travessa 612, azul 5126. Chegou ao 093, final da 10. 093, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Pouso 90, 093. Prezado, através do 06, tudo 26. Prezado, seguir até Ponte Espera, via Pátio Índia, reporte pronto para decolagem, quem já caiu no 04, azul 5126. Só prezado para seguir, Pátio Índia vai tocar pronto. Passageiro 2221, no visual com tráfego final no zero. Afirmativo, certo. Passageiro 2221, após a passagem do tráfego que pousa, 37800 da Gol, autorizado a linha e manter-se no zero. Gente, após a passagem do tráfego final, a linha mantendo no zero, 2221. Rodou muito bom dia, Tan 3517, Mente da Delta. Tan 3517, bom dia, Jane Identificação. Lerna Pro de Golf, desce para o nível 050, o ajuste no 04. No 04, 050, desce na Playpoint, Tan 3517. Tá alinhado e pronto, 9-0. Passarido 2221, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Gente, livre decolagem no zero, 2221. Azul 5126, autorizado, aliás, manteve-se no zero. Ali mantém na pista no zero. Alfaredo 2221, decolado aos 0900. Chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Controle, bom dia, passarela 2221, decolado Momo. Passarela 2221, contato a rádio na decolagem. Após 2 mil pés, voe direto da TAP e subida para o nível de voo 160. Frente após 2 mil, direto da TAP, autorizado 160, passarela 2221. Azul 5126, autorizado decolagem, pista 10, vento variável com 3 nós. Livre T597, vem na proa de pelo, desce para 4 mil pés, ou ajuste na 014. Pelo passo de T597. Azul 512, decolado ao 02, chame o controle 120, décima 8. 208, boa, bom dia, 5126. Bom dia. Controle Salvador, azul 2, azul 5126, bom dia. Azul 5126, contato radar na decolagem, suba via Cedar Boruno para o nível 360. Via Arboruno 360, azul 4126. 5126, corrigir. Gente, aguarde um instante, cópia, informação, recurso. É a Charlie. Qual é o seu teto? Qual é o teto? Qual é o instante? Pela 9970, tinha uma identificação. Eu sabia que eu era mais de 1 para o nível 050 ou ajuste na 04. 14, 17, Lira 9970, inicialmente mantém pista de chegada, aguardando para de Duna. O controle, autorizaria o 5126 direto LF? Azul 5126, autorizado LF. LF está presente com 26. Uniforme autorizado para Serra Bravo, Lima, Papá, plano Yankee, nível inicial 360, segue conforme a rota do plano. Decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo. Transponder 5144, frequência do controle Salvador 120, décima 8. O uísque é uniforme e aporte para o táxi. Oi, Salvador, muito bom dia. O Xené 6225, autorização Brasília, informação Delta. O Xené 6225, bom dia. Informação Delta, confere. Aguarde cópia para Brasília. Xené 6225, autorizado para Brasília, via Upzulu 17, nível de voo 380, saída Arbor 1, transição elétrica, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5162, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Ok, autorizado para Brasília, via Upzulu 17, nível 380, decola pista 10, curva à direita, saída Arbor 1. Transição Eletra, transponder 5162, controle Salvador 120-8, Xané 6225, portão 06. Correto, Xané 6225, resposta pronto para o feedback sambeto. Portará 6225. Torre Salvador, bom dia, será o 9972, check de rádio. Será o 9972, bom dia, alto claro. Graças. Autorizado voar na Pura de Duna, autorizado ele é disponibilizado. Controle, passaria 2221? Passaria 2221, prosseguir. Tem possibilidade de coordenar pro do destino, pro 2221? Lugar de coordenação, passaria 2221. Gente, 2221. controle Salvador, bom dia, será o 9972, cheque de rádio. Okay. 9972 para cheque de rádio. Já, 56. Obrigado. Será o 9970, desça para 310, logística 014. 2070. Tá. Direto Barreiras da Presença, desejando obrigada. 20 para Campinas. Azuca 201, Delta confere, pronto cópia. Ok. Azuca 201, autorizado para Campinas. Via Apesolo 10, Cubave, Apesolo 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 320. Saída, Tanvuno, Leda Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5163, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Sanvo 1, Leda Módiva. Sierra Alfa, November, Victor Oscar 1, Leda, e após Leda, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Correto, pode ser para o push na poli. Oi, Salvador, Chanel 6225, portão 6, próximo posicionamento. Autorizado, Chanel 6225, aposto táxi. Aposto táxi. Geral 9970, desça para 2010, o agente permanece, autorizado a LF sector da pista no zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado LF, reporte estabilizado, geral 9970. Geral 2201, nós chamamos sempre a Recife na frequência 125-45, alterna 126-85. Recife 12585, obrigado, bom dia. 125-45. É, 2545. A torre está 357, é estabilizada. A 357, chama a torre 1195. Sessão, tem ponte, até 357. Salvador, mais ponte, até 357. Sessão 357, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vem. Calma. Quatro milhas para a posição coral, ou na prova de IPAP, o Oeste Salvador na 04, e a oportunidade do SIDA. Direto IPAP, depois terá o IPAP, o SIDA, o SIDA, o SIDA. Quem me informa autorizado de ingresso, pista no 7, abaixada e pronto, KDC. 9970, controle de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 18.95, bom dia, será o 9970. Bom dia. Chinelha 21, bom dia. Formação Delta, prepare Sambo 1, número 2, por favor. Sambo 1, no Delta, 35 no 7, solo 1 no 6, direita, Alfa Juliette, em reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, no reporte antes da Juliette, 35 1 no 7. Botão, meu Golf, confirme local de sobrevoo. Vai ser o bairro de Peruvá, decola pro Luiz, botão, meu Golf. Cliente autorizado, vai, salva a correção, RMA, decola para o IC 500 pés, transponda 0140, controle 120.8. Autorizado, RMA, decola para o IC 500 pés, transponda 0140, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. A livre, pouso na 10, 09970. Fique aqui, uniforme, aguarde para Serra da Colégio. 6225 para o táxi, 103 a bordo, 3 horas e 20, alterna ponte. Chanel 6225, táxi via Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, QNH 10 no quadro. Porta pronto, 6225. Hotel, meu Golf, confirme o transponder. 0140, hotel, meu Golf. Correto, reporte para a decolagem, hotel, meu Golf. Reporta lá. Descida o azul 2775. Azul 2775, desce para 4000 pés, o ajuste na 0 na 4. 4000 pés, no 0 na 4. Autorizado São 35 no 7, portão 7. Portão número 7, 5 no 7. Xena 62 no 1. Xena 62 no 1, aguarde teste cópia. Gente, o Xena 62 no 1, coordenem com a equipe de solo, após a passagem do 320 da TAN da guarda, tem livre pushback e acionamento aguardando cópia. Confirmando após o 3-0 da ação, agora ingressando no pátio. Após o 3-0 da ação, 3-0 da ação. Bom, real, confirmando o meu Golf, nada para decolar. Então, meu Golf, decolar de ponto de risco, aposto para o solo. Aposto para o solo, Golf. Sapatão Wiz, 500 uniforme, autorizado de decolagem, pista no 7, vento calmo. Xena 6225, autorizado, aí mantém Y0. Mantém, 6225. O meu Golf tá fora do solo, pro Whisky. Até o meu Golf, segue pro Whisky, chame controle 120.8. Chama controle, até o meu Golf. Salvador, com 963, bom dia, está a informação Delta. O nome é bem, bom dia, Delta confere, número 2, cópia. 09970, solo aos 19, autorizado táxi até o Parque 3 de Alfa Kilo. Alfa Kilo, autorizado táxi federal 9970. Patango Whisky, aqui uniforme, decolado aos 20. Chame o controle 120, decimal 8. Controle 1208, Whisky, aqui uniforme. 10, o agente Salvador 9014, repasse o local local de sobrevoo. Volta lá no local de sobrevoo, tá uma louca. Controle o Whisky, entre informes, decolado, só escuta. Patão Whisky, que uniforme, contatada na decolagem, que devia sair da MOM para o nível 360. MOM para o 390, Whisky, que uniforme. Azul 2775, vou na proa de Duna, com ajuste na 014. Proa de Duna, 1014, 2775. Confirmando o nível do Whisky, que uniforme, 360, senhor. Confirmo. Ok. 40, China 62, 11, reporte para táxi. O China 625 para informação, está aguardando o tráfego cruzando o campo para iniciar a decolagem. Precisa de mais um minuto. 963, pronto, cópia. 963, prossiga. 963, autorizado para Galeão via Zulu 44. Conforme rota do plano, nível 360, saída, Sanvuno, Leda Doclo, decolagem da pista 10, primeira curva, à direita. Transponder 5173, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Confia a saída, por gentileza. Sanvo 1, Leda Doclo, Sierra Alfa, November, Victor Oscar, 1, Leda, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Unifor. Até 2 mil pés, autorizado o ELS X-Ray da pista 10, 275. Leda Doclo, decolando a pista 10, curva direita, 5.7 X-Ray, transporte 1208, controle Salvador, no voo 963. Correto, voo 963, reporte pronto, porta 9. Chamado, obrigado. Oxalé 6225, autorizado, decolagem pista 10, vento calmo. Na decolagem, 225. Pushback Azul 4201. Azul 4201. Aguarde para o pushback, informa 995, já finalizando, vai iniciar o táxi. Cabo 4201. Alfa X uniforme. Alfa X uniforme, prossiga. Bom dia, Alfa X uniforme, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Alfa X uniforme, aguarde para iniciar o reboque. Para o táxi, eu estou na meta. Barulho para 23 horas e 48. Chiné 6211, autorizado, táxi para o ponto espera da pista 10 via Pátio Índia, reporte pronto para a decolagem, QNH 04. Chiné 6211, Pátio Índia, Chiné 6225, decolado aos 23, chame o controle 10-08. 08, bom dia, senhor. 6225. Ultimamente. 2 Salvador, o gol 963. Pushback acionamento, posição 9. 6225, contato radar na decolagem. Subavia, sai da Arborano para o nível 380. 6380, 6225. Oi, bom dia, gol 10093, é o informação Delta, Fox 8, autorização, confim. Gol 1093, Delta, confere, prepare, Arbor 1, vai de cópia. Confiar no local sobrevoo. Sente, Alfa Romeo, Alfa Romeo.